A seguir, programa legal com Flávio Viana, o grande amigo de todos. A partir de agora, programa legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, boa noite. Com certeza estou aqui de volta, eu, esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, com mais uma edição do programa legal, a sua companhia na universidade. Com certeza ao vivo aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região serrana. Com certeza juntinho com você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Não se perca pela hora brasileira de horário oficial de Brasília, 8h40. Não se perca pela hora. A hora que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, vamos de sucesso nesse exato momento, com um sorriso maroto, com um sorriso maroto, esse primeiro sucesso do programa legal vai para todos que estão aqui no pátio da Estácio Nova Friburgo e também para você que vai ouvir exclusivamente pelas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial. Então vamos de sucesso, vamos de sucesso! Meu jeito louco, diferente pra falar de amor. Eu tô aqui, serenato, violão na mão, peito aberto eu vou, tente me ouvir. Céu e a lua e as estrelas testemunham meu favor. Como sofri, pode parecer bobagem, sem notar coisa assim, tô nem aí. Se pra você nosso amor não tá com nada, se pra você tudo esse sonho é palhaçada, não sei viver sem teu calor. Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou. Porque eu te amo, com saudade fiz nessa canção. Se não me ama, fala logo, quebra o violão. Porque eu te amo e não sei viver sem teu calor. Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou. Porque eu te amo, com saudade fiz nessa canção. Se não me ama, fala logo, quebra o violão. Do meu jeito louco, diferente pra falar de amor. Eu tô aqui, meu favor, como sofri. Pode parecer bobagem, sendo otário ou coisa assim, tô nem aí. Se pra você nosso amor não tá com nada, se pra você todo esse sonho é palhaçada, se pra você tudo que fiz foi da mancada, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é. Se pra você não tem saída, o fim da estrada, se pra você ontem foi tudo hoje sou nada, se pra você passatempo madrugada, pra mim não é, e vou provar porque não é. Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou. Porque eu te amo, com saudade fiz essa canção. Se não me ama, fala logo, quebra o violão. Porque eu te amo, e não sei viver sem teu calor. Porque eu te amo, basta olhar pra ver como eu estou. Porque eu te amo, com saudade fiz essa canção. Se não me ama, fala logo, quebra o violão. Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é. Seja o que Deus quiser. Pra mim, pra mim, pra mim não é. Pode falar o que quiser. Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é. Violão na mão, peito aberto, eu vou.

quer saber o que tenho pra lhe dar. Vai fazer você delirar. E tem sabor, vem de pedacinho. Ó meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, vai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, vai, o mineiro faz. É tão maneiro. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, você ouviu sucessos exclusivos aqui no Programa Legal, a sua companhia na Universidade, o primeiro de todos nessa triagem musical. Você ouviu a fundo aí, Alexandre Pires, Mineirinho, com certeza, e Alcione, Você Me Vira a Cabeça, e antes você ouviu com um sorriso maroto, abrindo essa triagem musical, pra mim, não é. Então esses foram os sucessos exclusivos do Programa Legal de hoje, aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região, com certeza. Você quer participar, você quer acompanhar todas as edições do programa, é só acessar facebook.com/programalegaloficial, com certeza, e você vai acompanhar todas as edições e vai deixar registrado na história a sua participação no Programa Legal. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br.

Esse sucesso, o primeiro sucesso abrindo essa triagem musical, Extravasa, com certeza igual a audiência desse programa, Extravasa com Babado Novo. Então, Extravasa. Estação, o melhor da música, você confere aqui. Um, dois, vamos que vamos cantar. Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber.

É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, é maravilha. Claro, quem cantou foi Raça Negra nessa triagem musical, né? E também na mesma triagem musical, Fugidinha com Exalta Samba. E no início foi Extravasa com Babado Novo, com certeza em ritmo de alegria, em ritmo de romantismo. Hoje o programa legal é em homenagem a você que também está comemorando o dia do beijo, com certeza, e o Dia Internacional do Beijo, né? Então, um programa legal marcando presença juntinho com você, ao vivo aqui na Rádio Estação Primeira Universitária da região, com esse quem vos fala, Flávio Viano, grande amigo de todos, o programa legal, a sua companhia na Universidade, ao vivo. Estamos apresentando o programa legal, a sua companhia na Universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Farmácia Hospitalar, Ambulatorial, Comunitária, Manipulação Homeopática e Laboratórios de Análises Clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas. Essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Na Estácio Friburgo, o aluno conta com diversos laboratórios, onde poderá aprender a rotina de um profissional da área. As aulas são no turno da noite e o curso tem a duração de 5 anos. Hoje possuímos ex-alunos empregados na Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã, além do Fórum de Nova Friburgo e no Hospital Maternidade. Psicologia é na Estácio Friburgo. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na Universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, estamos juntos aqui nesse Programa Legal, a sua companhia na Universidade, juntinho com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Não se perca pela hora, 9 horas e 32 minutos, não se perca pela hora, juntinho aqui ao vivo na Rádio Estação, a primeira universitária da região, com certeza. Esse mês foi mês de datas comemorativas, Páscoa, Semana Santa, já estava até enjoativo aquela historinha de coelhinho da Páscoa. Nossa, já está bem antigo isso, né? Mas faz parte da vida. E vamos seguindo com esse programa legal, né? Datas comemorativas e também muitos aniversariantes, como eu me lembro aqui, Vitória é minha amiga também, mas quem fez aniversário recentemente foi a Kelly Souza, parabéns. E também a Eleonora também, que trabalha no Polo EAD aqui da Estácio Friburgo, parabéns para ela também. E também para todos os ouvintes que estão aniversariando no mês e vamos seguindo com esse programa legal, sua companhia na Universidade, né? É isso aí, com certeza, exclusivo para você, meu amigo, minha amiga aniversariante, que Deus dê muitos anos de vida, que Deus prospere honradamente a sua vida, brilhe e ilumine os seus caminhos e que você venha ser livre, com certeza, de todo mal e venha ser próspero e abençoado, venha ter um futuro de vida feliz, com certeza, um futuro melhor, feliz para você, tá bom? Feliz aniversário e parabéns, que Deus te abençoe. Um forte abraço do grande amigo de todos, Flávio Viana. Com certeza, com muito carinho, para você. Oi, rapaziada. Eu sou o Bob Esponja, calça quadrada.

Me fez acordar. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Flor do Querer foi o sucesso de Edmota que você acabou de ouvir aí a fundo. E também Eu Tive um Sonho com Kid Abelha, com certeza. Foi o Kid Abelha que cantou, hein? Não foi eu que tive um sonho, não, tá bom? E também Gostava Tanto de Você. Com certeza era o Tim Maia, né? Porque eu amo você, tá bom, amigo ouvinte? Então vamos seguindo nesse programa legal. A sua companhia na universidade, com esse quem vem fala, Flávio Viana. Com certeza o grande amigo de todos. Aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região, juntinho com você. E vamos seguindo. Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza vamos chegando ao final desse programa legal e só mandar um abraço rápido para o meu amigo Cláudio Melo Viana, um forte abraço para ele e também para Felipe Basílio e para Karim Kinushi, dedicar esse programa a todos vocês que ouviram com muito carinho e também ao pessoal que ouve pelas redes sociais, facebook.com/programalegaloficial e também a toda a Estação Nova Friburgo, um forte abraço, até breve, até a próxima edição e que Deus esteja no seu caminho e abençoando a sua vida. Um forte abraço e até breve. Agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.